Deus! Olá, e esse é o primeiro Reviews. Esse é o primeiro Reviews. E nós somos só dois? Nós somos só dois. Dark e Lime D, os únicos que leem o mangá. Inclusive os únicos entre, mesmo entre os ouvintes, né? Porque todo mundo que tá ouvindo não tá nem aí, porque ninguém lê mangá nessa merda, né? Quem acompanha mangá aí, levanta a mão. Não tem ninguém lê mangá. Pessoas, por favor, leiam mais. Leiam, então a gente vai fazer resumos toda semana aqui. E quem não acompanha, procura e acompanhe. É, começa a acompanhar, tá fácil aí, compra na banca, né? Oh, é, né? Aquela banca que... Tem uma banca chamada mangahelpers.com. É, boa ideia, cara. Vamos ensinar o pessoal onde baixar. Vamos ensinar o pessoal onde comprar. Não tem mangá na banca Anime Forces, não, né? Não. Ó, tem várias bancas de jornal muito boas pra você comprar mangá, ó. Tem a kosen.com.br, o que traduzido em português, assim, tem algumas. Tem os Projects da vida, Naruto Projects pra comprar Naruto, né? Tem Bleach Projects pra comprar Bleach, tem a kosen que tem um monte, etc. Agora, se você quer achar, assim, de tudo mesmo... Se você quer achar de tudo em inglês, você pode ir em www.mangahelpers.com. Aí você consegue encontrar tudo lá pra comprar. É. Ou... Tem a prateleira lá cheia de mangá pra você comprar. É uma banca ótima, muito só com produto importado. E você, assim, pode entrar nela a hora que você quiser, tá sempre aberto. É, e um lugar bom pra vocês procurarem é o Mangá Updates, que é do Back Updates. Eles têm um database com todos os mangás que estão sendo lançados, estão sendo escaneados. E... Lançados, por favor. E dizem os grupos que estão vendendo, todos os grupos que estão vendendo, com o site que está vendendo, com o canal no Wiki que está vendendo, e os últimos capítulos que eles lançaram para venda. E o bom é que o preço do mangá está embutido no preço que você paga pela internet, entendeu? Da conexão. Aham. Uhum. Você paga todo mês. Você não paga mais pelo mangá. Tipo assim, você dá o seu dinheirinho lá todo mês no Velox, ou na sua TV a cabo, ou na sua internet a cabo, ou na sua discada, o preço do mangá tá ali. Que legal. Tá embutido, você não precisa pagar mais nada. Porque você pega o mangá e ninguém cobra, olha isso. É, você chega lá e compra. Entendeu? É instantâneo, é muito prático. Mas então, a gente vai começar falando só de mangás, né? Nos próximos a gente vai implementar animes, filmes, a gente tem um filme programado. É um filme muito bom programado. Aham. Uhum. É, que a gente comprou. Aham. Uhum. Comprando uma loja muito boa chamada Torrent. É, nossa, cara, é muito boa. Tô torradinho. E primeiro vamos falar de mangá. Daqui a umas 5 edições a gente vai cansar disso e vamos começar a falar de quadrinhos europeus. Não. Não, a gente não vai falar de quadrinhos europeus. Tintim, né? Asterix. É. Vamos. Não, tem um mangá legal que é feito por um francês, que é o Espinafre de Yukiko. O quê? É crossover Popeye com Chaves? Não, cara. É que no Japão a palavra usada pra umbigo em japonês é muito parecido com a palavra usada pra espinafre em francês. Ops, correção. Provavelmente estava com muito sono e não sei de onde eu tirei essa coisa de espinafre em japonês ser umbigo em francês ou vice-versa, que eu não lembro agora. O que acontece é que a palavra pra umbigo, falado pelo francês com o sotaque dele, fica muito parecido com a palavra pra espinafre, em japonês. Entendeu? E só pra complementar, esse mangá saiu aqui no Brasil, pela Conrad, se eu não me engano. E é muito bom, comprem. Formato livro. É muito bem desenhado, parece fotografia, sabe? Parece que ele pegou a fotografia e desenhou em cima. Mas enfim, a gente vai começar falando dos mangás mais pops. No próximo a gente já vai estar implementando mais alguns. É, porque na verdade a gente tem que começar a ensinar pra vocês a ler os mangás que todo mundo lê. Pra depois começar a acrescentar umas coisas mais underground um pouquinho. Isso pra quem não lê, tá? Deve ter gente que lê, cara. Eu acho que não. Mas então, nessa edição nós vamos falar de Tsubasa, Bleach, One Piece, Naruto, Gantz e só. E no próximo a gente vai estar implementando algumas coisas novas, alguns mangás que vocês provavelmente nunca ouviram falar, ou então ouviram falar muito de cima, sabe? Então procurem. Mas, então, começando com Tsubasa, eu acabei de ler o capítulo 183, eu acho. Foi o 183, isso, exatamente. Então, eu acabei de ler o capítulo 183 e também li os últimos que eu tava meio atrasado, uns 3 ou 4 capítulos. E finalmente começaram a explicar alguma coisa. Tsubasa parece que tá chegando no final. Graças a Deus o mangá do Clamp, que não vai ficar incompleto, veja só. Não vai ficar incompleto, apesar do Clamp fazer o que ela sempre faz. Ainda não, porque é bem capaz semana que vem já não ter mais. Ninguém vai saber por quê. Não, esse termina, mas o Clamp, ele tem uma mania que eles vão... Começam no... Para de falar, eles são mulheres. O Clamp, ou o grupo Clamp. Não, as Clamp, entendeu? Mas, o grupo Clamp. Não, as meninas do Clamp. As meninas do Clamp têm essa mania. Eu sei que elas são lésbicas, mas fica falando de Ozo. A única bolachona é a Mocona. Adoro a Mokuana, cara. Ela é a cara da Mokuana. Ela é gorda e bolachona. É, elas têm essa mania que elas começam o mangá num ritmo, um ritmo devagar e tal. E depois do nada, dá louca nelas e, meu Deus, eu tenho que terminar com isso. Puf, corre. É, a mulher cansa, assim, de desenhar e, de repente, em três capítulos, fica uma coisa super emocionante. Os clímax dos mangás delas são bem legais, né? Os que chegam ao fim. Isso aconteceu com o Heir e tá acontecendo com o Tsubasa. Tsubasa foi ainda? O final de Sakura é bom também. No final de Sakura foi. Elas seguiram o ritmo em Sakura, etc. Correram um pouquinho no final, né? Correram, sempre correm. Sempre tem aquela. Eu gosto desse clima apocalíptico que ganha o final das histórias. Tipo, dela, tava tudo tranquilo e do nada acontece alguma coisa. Não, se acabar! Personagens, entendeu? Que reviram voltas e mundos que acabam e Mokonas que explodem tudo. Quando isso basta foi ainda pior, porque não mudou só a velocidade, como mudou totalmente o clima da coisa. Era uma coisa feliz e colorida que eles iam de mudinho em mudinho brincar. É, isso que é legal nos finais delas também. Os personagens geralmente ficam mais assim, mais sóbrios, mais sérios. E do nada ficou uma coisa totalmente dark, onde as pessoas arrancam olhos e braços e tudo mais. Mas então, no último capítulo explicaram algumas coisas. Explicaram que a Sakura também é um clone, não sou o Shoran. Aí a alma da Sakura clone virou purpurina, virou Sakura, pétala de cerejeira. E aí explicou que o Fei Wong, esse clone é diferente, porque esse clone não é só o corpo, que não é o clone do Shoran, ele clonou o corpo e clonou a alma também. Só que aí o corpo da Sakura verdadeira sumiu, e aí a gente tem o corpo do clone... meu Deus. A gente tem o corpo do clone com a alma da Sakura verdadeira, e com isso ele vai conseguir viajar no tempo, que eu não sei pra quem que ele quer. Ele vai conseguir o poder tanto que ele quer lá. Que eu não sei, no tempo não, sei lá no que ele quer viajar, nem lembro. E ele quer um... Ele tem que ir pro país do Clow pra... Eles estão indo pro país do Clow pra conseguir a Sakura de volta, porque a Sakura tá com o Fei Wong. Tá a alma da Sakura verdadeira no corpo da Sakura clone. Sendo que eles nunca conhecem... E outra coisa que eu não sei se a Sakura é clone desde o início, ou se essa Sakura clone foi colocada em algum momento. E se foi colocada em algum momento, não sei em que momento foi colocado. E por acaso não vai aparecer a Sakura real da Cardcaptors? Não sei, cara, porque tem um capítulo de Tripoxholic que eles encontram o báculo da Sakura e aí o Atanuki encontra o báculo da Sakura lá nas coisas da Yuki e ele fala, isso daqui eu sinto que tem uma coisa muito a ver com o pessoal de lá e blá. Na verdade, elas inventaram uma história qualquer só pra poder homenagear, elas estão numa onda de homenagear a si próprias. Então, eu acho que elas realmente não sabem muito onde elas estão querendo chegar. Elas estão com o mesmo ritmo, elas sabem onde elas querem chegar, estão com o mesmo... Eu acho que não, elas estão viajando demais. Estão com o mesmo ritmo bizarro e viajento, sabe? O problema é que elas criaram muita expectativa. Outra coisa, o Atanuki, uma das funções dele era ter entregue as memórias dele pra conseguir com que o grupinho lá de Tsubasa consiga achar o Fei Wong. Ok, tudo bem, mas eu acho que ele tem mais alguma função porque a Yuko ainda falou do dia que está pra chegar, que é provavelmente o final do mangá. E provavelmente deve terminar junto com o X-Holic, porque as duas histórias estão cada vez mais conectadas, né? É, apesar de Holic tá meio paradinho, tá lá fechando a história da criancinha lá que leva porrada da mãe. Mas enfim, Tsubasa tá... Ah, meu Deus, não tô entendendo nada. Eles deram algumas explicações, mas ainda tá muito... Eu vou reler, entendeu? Se eu entender mais alguma coisa, eu vou explicar no próximo, porque tá bizarríssimo. Cara, não tem muito o que entender, e eles estão com roupinhas legais de novo. É, eles botaram as roupinhas que eles estavam lá no início do coisa pra viajar. O traço do canto tá cada vez mais lindo, né? Esse traço novo delas. Um traço mais limpo e bonito. É, tá assim, tá elegante, assim. É um traço elegante, todos os homens são esguios, todas as mulheres são pescoçudas. Mas isso desde sempre foi. Não, mas agora tá mais. Então, Naruto... Ai, meu Deus. Não, cara, isso é pra Bleach. Não. Isso não é pra Naruto, isso é pra Bleach. Não foi ainda, não? Não, tá sabendo que Hunter x Hunter vai parar de novo? Vai parar de novo? Vai parar de novo. Parou agora de novo. Mas acabou de voltar, só um capítulo. E parou de novo. Ele vai fazer o que agora? Eu não sei, foi coçar o saco, foi passear. Foi pras Bahamas de novo? Foi passear com o Sailor Moon lá e esqueceu de novo da porra do Hunter x Hunter. Meu Deus, cara. Ele começou, mas quando ele tava desenhando no meio, falou assim... Ih, caramba, quer saber? Não quero voltar, não. Tô afim, não, que essa vez. Eu gosto dele porque ele é o único que bota banca na Jump, cara. Mas mesmo assim. Inclusive, Bleach quase não saiu por culpa dele, porque achavam que era muito parecido com o Yu Hakusho. Tem algumas semelhanças, mas bem vagas. Naruto? Naruto. Eu tô achando de zoeira, eu gosto de Naruto. Tá o Itachi aqui no palco, Sasuke. Que, tudo bem, em outra ocasião eu estava falando que saco, essa batalha tá durando muito. Só que é praticamente o plot central da história. É mais importante que o plot do Naruto. Aham, porque o mangá deveria se chamar Sharingan, não é, Naruto. É, o mangá desde sempre é sobre o Sasuke e a vingança dele, assim. Agora a gente tá vendo que é mais do que nunca, porque os Uchiha estavam por trás do ataque da Kyuubi, quer dizer, o mangá é sobre eles. É. o Naruto é o coadjuvante de luxo mais, assim, sortudo da história, entendeu? Então, essa batalha realmente tem que durar muito, tem que ser muito apocalíptica, porque depois dela, eu não sei o que ele vai fazer pra continuar esse mangá. Eu, por mim, terminava. Olha, eu, pelos meus conhecimentos de budismo e shintoísmo, eu sei que tem três deuses. Susanoo, Amaterasu e um outro que eu esqueci o nome, Tsukiyomi. Amaterasu ele já usou, agora... O primeiro que ele usou foi Tsukiyomi, foi antes da luta. Aí, agora na luta, ele usou Amaterasu e finalmente ele despertou a Susanoo, que eu não entendi o que é aquilo. É um robô fantasma que tá atrás dele, que eu não sei o que é aquilo. É, o Sasuke deu um mega Chidori na fuça dele e ele sobreviveu porque disse que acionou lá o Bankai dele. É. E aí tá atrás dele o Bankai dele, que chama Susanoo, e não deu pra ver mesmo porque o traço do... Como é que é o nome dele? Masashi? Kishimoto. Kishimoto. Masashi. O traço dele é meio complicadinho de entender as armas e golpes, né? É meio complicado de entender. Mas não sei o que é aquilo. É uma escultura atrás dele, muito estranho. O que que o Sasuke fez? Ele jogou um fogo muito grande pro alto, que aí fez uma corrente. Não é engraçado que fica aquele cara com a dupla personalidade na parede, servindo de Telecurso 2000. É, conversando com ele mesmo, explicando o que tá acontecendo. Não, é um personagem muito conveniente, porque vai ser criar dois? Não. Cria um com dupla personalidade, que fica falando sozinho, né? E faz essa função de explicar pro leitor o que tá acontecendo. É aquele cara que tem um caranguejo no pescoço. É. Não sei o nome dele. É, agora eu não sei se ele vai lutar com alguém, mas seria divertido ver isso. Mas então, o Sasuke jogou um fogão pro alto, que foi um dragão de fogo lá, um caton do mal. E aí o fogo entrou em contato com a camada de ar fria, que aí fez criar uma nuvem aí, de blá, eletricidade. Blá, blá, blá, blá. E aí começou a dar raio e aí ele conseguiu controlar os raios e deu um Chidorizão. E veio de um mega, mega Chidoridama lá na fuça do outro tia. Ele tá sem MP e acabou o Elixir. Tá sem chakra. Agora o Sharingan do Sasuke foi pro saco, ele caiu de joelho lá quase morrendo, e o outro... Não, eu acho que ele só desligou o Sharingan porque ele achou que tinha morrido. Não, eu acho que é porque ele tá fraco mesmo, você viu que aparece o olho dele meio virado, sem Sharingan, e ele cai logo depois. Ou seja, nós temos um Sasuke sem chakra e sem Sharingan com um selo desperto. E o outro, o irmãozinho dele, muito puto da vida, com o Bankai acionado. Com o Bankai acionado, que eu não entendi o que é aquilo ainda. Se alguém entendeu, explique pra gente. Não, o Sasuke não vai morrer, lógico, mas eu tô curioso pra saber como é que... Agora, uma teoria que eu tenho sobre o Uchiha Madara, que ele é imortal, e que o Itachi falou que ele despertou o poder final do Sharingan, blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Pra mim, o poder final do Sharingan é não modificar a realidade apenas pra uma pessoa, mas modificar a realidade no geral. Ou seja, ele modificou a realidade e virou imortal. É, quer dizer, no caso, ele teria anulado as leis da natureza pra... Na mortalidade dele. Isso aqui. E aí ele é imortal e jovem pra sempre. Quando eu li... É complicado ser isso, porque se fosse assim, ele seria poderoso demais, ele já teria conquistado mundo, entendeu? Mas talvez ele não consiga, sabe, ele tem que fazer algum ritual muito do mal pra fazer isso. Na verdade, o que eu tô percebendo é o seguinte, dentro da Akatsuki tem muitos níveis de comando e cada um pensa que tá ali por um motivo diferente, não tô? Tipo assim, tem aquele generalzinho que acha que o objetivo da Akatsuki é esse. Aí tem o cara aí que tá acima que sabe que o objetivo da verdade é aquele. E o cara, e o Madara mesmo lá em cima, acho que tá assim, tá nem aí, sabe, pra Akatsuki, tá nem aí pra nada. E tem algum objetivo próprio, secreto, que só ele sabe. Que provavelmente tem a ver com a Kyuubi. O Naruto tem alguma importância pra história. Na verdade, acho que depois de terminar... Não, ele quer juntar todos os bichinhos lá e tal, né? Todos os pokémons pra fazer alguma coisa que... Whatever. É, porque na verdade, o objetivo inicial que a gente sabia é que eles queriam controlar pra poder criar guerras e pra poder virar uma espécie de mercenário. Eles iam acabar com as guerras. Que eu já vi isso em Metal Gear. Não, é só isso, plot anti-guerra. E no final, dominar o mundo. É, anti-guerra é ótimo, antiquíssimo. Juntar dinheiro e dominar o mundo. Mas na verdade, o objetivo não era esse. Depois aquele carinha, o... Aquele, meu Deus. O Pain. Aí o objetivo dele é outro, qualquer lá. É mudar o mundo e doido, blá blá blá. Mas o mais legal é que ninguém na Katsuki tá satisfeito em ser só um. Ou em ter só uma coisa, sabe? Tem um que tem zilhões de corações, tem outro que é imortal, tem outro que tem zilhões de corpos. Todos muito luxuriosos. Não, só pra finalizar, o que eu tava comentando é isso. É que o maior vilão da série era o Orochimaru. E o plot principal dele era tentar ser imortal. Ele fez aquele escândalo todo, demorou 40 milhões de capítulos pra tentando ser imortal. E agora apareceu, todo mundo é imortal, assim, de forma muito mais fácil que isso, de muito menos sofrido que ele. Quer dizer, o Orochimaru realmente é um merda, sabe? Não presta pra nada, acabou assim, acabou o Orochimaru total. É aquela coisa, Naruto dá pra ver que tá terminando. Não é que tá terminando, não, cara, peraí. Não, rapidinho, os plots principais estão se resolvendo agora. Estão se apertando, né? Então, das duas, uma agora. Ou ele acaba tudo e por imposição editorial ele continua uma porcaria, ou então ele realmente tem toda uma programação na mente pra dar uma reviravolta e a história continuar. Eu acho que ainda demora mais uns 100 capítulos. Dá pra segurar 100 capítulos, vai, realmente. Porque tem muita coisa ainda pro Naruto fazer e descobrir. Espero que não fique chato. Bleach? Bleach eu gosto. Mas, cara... Cara, não aconteceu tanta coisa assim de ruim depois do Soul Society pra você reclamar tanto. Não, o problema de Bleach foi que ele fez uma coisa... Oh, meu Deus! Ah, que legal! E aí depois... Esfriou. Não tá tão frio assim. O problema é o seguinte: teve uma entre safra que ele precisou introduzir conceitos novos. E agora começou essa saga do Ecomundo, que tá servindo pra isso. Tá servindo pro Ichigo conseguir dominar os poderes dele. Tá servindo pra gente conhecer um pouco mais dos verdadeiros planos do Aizen. Pra gente conhecer mais a natureza dos poderes dos humanos, da Orihime, do Chado, etc. Eu acho realmente, e ele já prometeu em entrevista que vai ter uma puta saga. Eu acho que isso aí é realmente uma preparação pra algo bem fodão que vem por aí. Olha, eu gosto muito dele. Eu também prefiro acreditar que seja isso, cara. Porque se não for, eu vou ficar muito decepcionado. Agora, essa saga... Eu acredito nele pra duas coisas nessa saga. Primeiro, introduzir coisas novas na mitologia da série. E segundo, fazer capas com roupas estilosas mais legais. Muito... É isso realmente. Os títulos e as capas, as entradas dos mangás é muito foda, cara. E ele tem cara mesmo, né? Tem os óculos de bicha designer. Ele tem cara de estilista. Entendeu? Ele seria estilista se ele não fosse mangaká. Mas então, tá acabando. Acabou, né? Eu acho que acabou a luta do Zaraki lá com o... Noitora. Sim, toda vez que termina o mangá com alguém caindo, começa outro capítulo com a pessoa levantando. É, mas tava naquele negocinho do próximo capítulo dizendo que vai aparecer uma nova ameaça. Ah, é verdade, é. Bom, na verdade é isso. Foi a final da luta do Kenpachi com o meu nome dele, Noitora. Noitora. Teve, rolou um flashback Lost dele. Aí a gente mostrou um pouco das motivações dele, que ele é sempre menosprezam ele. Ele é o emo. É, tipo, ele é mais emo. Eu pensava que o Ikuyoha era emo. Mas não é, o Ikuyoha é super assim, seguro de si. Esse cara não, tipo assim, as pessoas querem sempre proteger ele e mandar ele falar o que ele tem que fazer, então ele se sente assim meio menosprezado, então a gente conheceu um pouco isso dele, mas não fez muita diferença porque logo depois o Kenpachi deu uma espadada de duas mãos. É, uma espadada, porque é o seguinte, cara, olha só, Kenpachi apareceu, Kenpachi tava levando uma surra, aí o que o Kenpachi faz pra virar? Ele fala, ai meu Deus, cara, aquele velho me ensinou esse troço, ele disse que eu só ia entrar se eu aprendesse esse negócio, eu, pô, Shikai, né, pelo menos a Shikai ele vai liberar aí agora, mas não, eu vou ter que liberar o meu Kendo. Aí o que ele faz? Já repararam que ele luta com uma mão só? Aí ele deu, assim, uma coisa de gênio, um golpe, assim, dos golpes, né? Você percebeu que ele luta com uma mão só? O que ele fez? Ele pegou outra mão, segurou a espada com as duas mãos e lutou com as duas mãos. Esse é o grande golpe secreto dele, que aí um golpe pronto, ferrou o outro. Esse é o Kendo. Não, e tem uma coisa em Bleach. Meu amigo, no meio da luta começou o flashback, o quem tá protagonizando morre. Já notou? É, o protagonista do flashback tá pra morrer. Começou um flashback e morreu. Acabou, quando começou o flashback... Flashback pronto, matou. Não tem mais. Ele tentou ainda dar uns gritinhos. I won't be ignored. Mas acabou, não deu, rolou. Agora, o que tá estranho nessa saga é que eles fazem algumas lutas grandes demais e outras curtíssimas. O negão lá do Byakuya morreu sim. E o bicho designer lá, o estilista. O metrosexual de cabelo rosa. É, demorou séculos pra morrer. Azael. É o Zayoporro Grant. É esse o nome da criatura. E engraçado que o resto da máscara dele é o óculinho, né? De bicho designer dele. O que ele fez? Ele moldou? Eu não entendi. Deve ser, ele é cientista, né? É muito doido isso. Não, então, Ah, peraí, não disse. Outra coisa, não disse o que tinha no laboratório dele, se eu não me engano. O Kurotsuchi, carinha lá, o cientista do mal que tem um bebezão, ele abriu o laboratório dele e falou, oh, meu Deus! E não apareceu o que tinha dentro, eu acho. É, então, capaz de deve estar pra aparecer, né? E no final das contas, parece que o Aizen tá se divertindo muito com essa história toda. Ele tá nem aí pros espadas. Aham. O propósito dele, na verdade, tá muito acima disso. Ele quer encontrar os Vastolords, né? Eu ainda acho que ele tem uma tropa de elite ao Suduro de Rui guardada. Ele tá atrás dos Vastolords. Então, ele tá atrás dos Vastolords pra poder criar os cruzamentos com eles pra ir sim, porque aí até com o Hitsugaya... Ele tá atrás, ou talvez ele já está com eles prontos. Até o Hitsugaya... Ou em processo, sabe? Tá lá loadando os Vastolords. Agora, uma coisa que eu entendi, isso voltando bem lá pra trás, do ponto que eu tava lendo, quem é aquele espada retardadinho que ele cria? Cara, ele criou... Que dá a impressão que ele funde a bolinha de gude lá com o cara e vira ele. Mas não é, a bolinha não tá dando dele. É o seguinte, parece que, se eu não me engano, eu não lembro que eu li isso há faz tempo. A bolinha, ela não tava completa, ela não tava 100%. Não, ela tava loadando porque tinha usado. Na verdade, parece que ele fez uma macete pra poder usá-la antes, né? Não, ele ia usar a Orihime pra poder negar que ela foi usada, entendeu? Foi isso que ele fez? Não, ele não fez, mas parece que ele queria Orihime pra isso. Eu sei, não, ele queria Orihime pra negar alguma coisa pra conseguir a chave lá pra Deus, não era? Não, eu achava que ele queria que negasse o tempo de espera, o loading da pedrinha. Tá, a gente vai reler, semana que vem a gente explica. Eu acho que é isso. Aí depois a Orihime fala que ela vai querer roubar a bolinha de gude pra poder negar a existência dela. Pra poder acabar com a história toda, entendeu? É, o problema é que eu não sei se a Orihime consegue negar coisas tão grandes assim, né? Se fosse assim, ela tá bom. Então nega essa confusão, nega o Aizen, nega tudo, né? É, ela ainda não brincou de negar nada grande assim pra ver se funciona. Cara, sabe o que seria muito foda? A Orihime no final ser tipo uma fênix descontrolada, uma, sabe, feiticeira escarlate. Negar tudo, acaba o mundo, sobra só ela. Ela começa a os poderes, porque os poderes dela são poderes, como o Aizen falou, se ela desenvolver completo, ela vira uma deusa. Aham. Uhum. Né? Quer dizer, ela controla tudo. Então imagina se ela se descontrola, enlouquece. E sai negando tudo, vira vilãzona assim da parada. Porra, ia ser muito foda. Ia ser muito bom. Agora, outra coisa. Chado desenvolve poder novo, chega lá, dá uma surra em alguém, logo em seguida ele leva uma surra magnâmica. O Chado é legal que é o seguinte, ele mexe muito com o nosso emocional, porque ele é nosso, né, nosso tico, nosso brother, né? Latino. Nosso ticano. É, então assim, tudo que acontece com ele, a gente acha o máximo. Então sempre que ele tá porrando e ele fica fodão, é assim, só as batalhas... A gente fica vibrando, né? Chado! A gente com um mãozão, com uma luva de borracha, com, sabe, imensa, tipo, sabe, com sua luta livre. O Chato seria um ótimo personagem de WWE, né? Seria. Aí o que acontece? As lutas dele são as que mais mexem emocionalmente, mas o problema é que só dura uma porrada. A gente tem aquele orgasmo e depois ele leva uma porrada e morre de novo. É, ele aparece alguém e dá uma surra nele. Sim, surra mesmo, sabe? Ele não, nem resiste. Por um lado é bom, porque a gente tem que lembrar que, afinal de contas, ele ainda é só um humano. Então, assim, se ele realmente fosse muito fodão, fica muito... Pô, o povo do mal é tão poderoso, mas todo mundo derrota ele. Mas ele tem poderes hollows. Agora é o seguinte, que o Kobotit tem que parar pra pensar que ele tá criando uns abismos de poder muito malucos, sabe? Ele tá começando a virar Akira Toriyama, entendeu? Daqui a pouco vai ter gente... Olha só, pensa comigo. O Kenpachi com as duas mãos, com o Kendo, não teve muita luta pra vencer o Noitra. O Ichigo teve uma desgraça pra ficar pare a pare lá com o Noitra. Aí o Chado levou uma surra magnânima do Noitra. Mas o Chado bateu no Privaram Espada lá, que devia ter mais ou menos o mesmo poder do Privaram Espada que o Ichigo bateu também, sabe? Também sem noção, sabe? É, então, na verdade, ele não tá calculando muito bem, ele não tem um nível de poder definido pra cada personagem, da impressão que é quando a Natalia termina a luta, alguns lutam mais, outros lutam menos, assim, tá meio confuso isso mesmo. Ainda mais porque os espada, eles são numerados de acordo com o nível de poder, então... Agora, One Piece, que o Live Indio, faz séculos que não lê. É, eu lia One Piece quando eu comprava de verdade, dessa vez. Aí eu fiquei pobre, parei de comprar e nunca mais li, agora eu vou retomar. Mas resumindo, o Brook entrou pra equipe depois que eles venceram o Moria. O Brook era o esqueletão lá, o Moria era o gigante vampiro que roubava sombras. Aí foi todo mundo embora, eles finalmente chegaram na metade da grande rota, chegaram na Red Line. E é isso, apareceu uma sereia, Patty, que vende takoyaki. Seria muito bonitinha com a mochilinha de concha. Enfim, One Piece continua bizarro como sempre, né? É, e parece que tá chegando num momento de, oh meu Deus, estamos na metade, vamos renovar. Porque afinal de contas, tá durando já 10 anos, desde 97 que se publica One Piece. E vai demorar muito ainda, e eles estão procurando a ilha das sereias e sereios, que é debaixo do mar, eles estavam com o submarinozinho que o Frank fez. É, One Piece ainda, esse é um que ainda vai durar uns 20 anos aí, ninguém vai cansar. Eu quero mesmo que continue, porque One Piece foi o único mangá da Jump que eu não consegui cansar em momento algum. Manteve o ritmo, né? É, cara, ele é bizarro e legal o tempo inteiro. Agora, Gantz. O que a gente teve em Gantz? Zero de sexo, não fiquem pensando que vai ter, porque não vai ter. Não, rolou uma pegada de trás, assim, a calça da mulher é tão apertada, que digamos que não delimita só, né? Uhum, a calça da gangue dela. Delimita outras coisas também, muito bizarramente. Mas né? Isso é normal em Gantz. Mas muito grande, né? Mas então, além disso, nós tivemos dois braços explodindo do velho, depois dois braços e duas pernas de um cara lá de Osaka. Tipo assim, Gantz não interessa a história, que interessa quem explodiu e quem né, comeu quem. Aham. Uhum. E aí, o líder psíquico lá, porque tinha um professor psíquico e tinha um aluninho psíquico. O professor psíquico parou o monstrão lá com a mente, aí sangrou todo, morreu de hemorragia cerebral, sei lá o que que foi. E no final que veio um negócio legal. É um robozão. O time de Osaka tem um robozão. É, se eu ler esse Gantz, eu realmente fico muito impressionado também. E aí, é porque é o seguinte, pessoal, todo mundo de Gantz, sabe o chave de Gantz, né? Mal, nunca vi Gantz. Mas o pessoal que tá no jogo de Gantz, do lado de cá, sabe, que tem dois times, tem o time de Tóquio e o time de Osaka, que o time de Osaka só apareceu agora, mas o time de Tóquio é todo mundo de frouxo, sabe? Eles têm medo, eles não sabem como é que funciona o negócio. Agora, o time de Osaka, eles já tiveram a chance de largar o jogo zilhões de vezes, mas eles não quiseram. Preferiram pegar arma nova e blá blá blá blá blá blá. Porque quando você completa 100 pontos, você pode escolher sair do jogo, reviver alguém que morreu no jogo ou pedir uma arma poderosa. Preferem pedir uma arma. É, e aí eles tentam roubo gigante, cara. Muito do mal. É isso, né? Infelizmente, ninguém. Gantz é um mangá que já tá com 400 e poucos capítulos e até agora. Já. E até agora não explicaram nada. Dá. Essa mesma historinha? Nada, gente morrendo e gente transando o tempo inteiro. Até agora mesmo que eu não vou ler nunca isso. 400 capítulos, desculpa. Tem que ler One Piece antes. Não são 400 não, cara. 268. Ah, bom. 400 era uma forma de falar. Imagina aí, pô. É impossível ter 400 capítulos dessa mesma história aí. Enfim, esse foi o Jackass Reviews. No próximo nós vamos vir com mais novidades, mais mangás, um filmezinho legal que a gente tava esperando, não sei se vocês estavam. É, eu tava louco pra assistir. E é isso. Aguardo. Já, né? É, tchau. Você é do Bronx, né? Yo, cadê o Luan pra falar? Eu vou dar uma de Luan, peraí. Eu odeio vocês. Yakana kaku, utsukushii